Já agora qual? A que correu mais mal. Traz um mitado. Ganha mais 5. Não podemos, deixámos-nos dessa vida. Por acaso é uma das músicas que temos que meter. Venha mais 5. Temos que meter essa. Pois não. Nós gostámos muito, muito, unanimamente, da letra da fala do Homem Nascido. Fala do Homem Nascido. Sim, a primeira é gira, não é? Venho da terra assombrada. Não é bonita? José Mário Branco. Eu acho que é muito bonita. Abrimos com essa, correu muito bem. Vocês ficaram logo emocionados. Não, ninguém foi embora. É sinal que... Sim. Começou a tocar. O pessoal... Pi, pi. Ei, quantos ficaram? 2? Ei, o senhor das muletas e o senhor que está à espera da cadeia de rodas. O resto foi tudo embora, então. É sinal que... Ó, Sandra, boa sugestão. Gostei dessa. Bem, só para vos dizer... Para vos dizer que os Chutes e Pontapés e os Resistência fizeram uma versão desta muito bonita. Nós tivemos a oportunidade de assistir ao concerto deles no Coliseu. Aproveito para mandar um grande abraço ao Miguel Guedes, que quando eu lhes disse que esta rapaziada queria assistir ao concerto, porque os Resistência estavam-nos a roubar o repertório, estão a cantar estas músicas. E nós achamos que isto, eles deviam nos ter telefonado a dizer: é pessoal, estamos a fazer um concerto no Coliseu com as vossas músicas. E nós temos, não tem problema. Em contrapartida, o que é que a gente quer? Quer entrar de borla. Bem, posso-vos dizer que o Miguel Guedes nos deu 4 camarotes e estes miúdos divertiram-se à brava. Foi muito fixe, não foi, meninos? Lembram-se? E a primeira música que eles cantaram foi exatamente esta. Com licença, vou mesmo à estrela pular. Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui. Eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. É de facto um privilégio ter o Marco Nobre connosco e por isso vamos ter que fazer mais uma.